Pop Universitário. De segunda à sexta-feira, assista no Canal 2 a um programa que o vai agitar durante 60 minutos. Fique com o melhor da música sertaneja, de segunda à sexta-feira, às 18 horas. Mas tem mais! Aos domingos, o Sertanejo Pop Universitário vem com 2 horas de emissão, entre a 1 e as 3 da tarde. Sertanejo Pop Universitário, de segunda à sexta-feira, às 18 horas, e aos domingos, entre a 1 e as 3 da tarde. No Canal 2, da Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que também podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às terças e sextas-feiras, 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix que dura e dura e dura? Ficar a curtir grandes sons durante horas sem qualquer locução, sem letra pelo meio? Então fica atento a Dance Music, o teu programa de música de dança, que vai para o ar na noite de quinta para sexta-feira, da meia-noite às 2 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Agora início, a 100%, muita energia, muita música e muito boa disposição, a 100%. Caros ouvintes, boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro a 100%. Este é o teu novo programa aqui no Canal 2, que vai para o ar sempre às sextas-feiras, entre as 16 e as 18 horas. Pois é, e eu cá estou para o primeiro programa desta, para a primeira edição deste programa a 100%. A 100% porquê? Porque é aquele programa em que nós de facto estamos a 100%. É aquele programa em que as energias positivas estão no máximo, em que a música é da boa e da melhor e ainda temos algo para te oferecer. A agenda de espetáculos para que possas curtir o fim de semana, para que te vá aprender um bocadinho também com alguns espetáculos teatrais, com música mais erudita. Há sempre muito para aprender em cada espetáculo a que nos propomos a assistir. E enfim, vamos trazer aqui um bocadinho disso. Primeiro as sextas, depois os sábados e depois os domingos. É verdade, trazemos sempre a agenda de espetáculos para o final de semana, para que seja, quem sabe, um fim de semana diferente e, enfim, mais agradável. Ora bem, e agora vamos começar a nossa emissão do 100% com 4 grandes sucessos. Frankie Goes to Hollywood, a música que vamos ouvir chama-se The Power of Love e é um êxito dos anos 80, remisturado para os anos 90 e uma grande, grande música. Vamos depois chegar com mais 3 para continuarmos esta boa onda, para continuar estas boas energias, mas por enquanto de uma forma ainda mais calma. Change Your Heart, a música que nos trazem Claude e, aliás, Mark e Claude. Vamos depois ficar ainda com 2 grandes sucessos e estes mais mexidos. Pump Up the Jam, a música que nos trazem os Technotronic. E para acabar, um grande sucesso já da década de 2000, Rock Your Body, de Justin Timberlake, Ace and Sync. Pois é. Desta forma, vamos iniciar assim mais uma estreia aqui no Canal 2, a 100%. É assim que eu vos quero, a 100%. Thank you. like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul. Make love. canal 2 da Antena Web. Let me park you to the break day. This song. Punch, punch, punch. Punch, punch, punch, punch. Punch, punch, punch. Punch, punch, punch, punch. Punch, punch, punch. Punch, punch, punch, punch. Punch, punch, punch. Punch, punch, punch. I need some pointer. A energia continua porque estamos todos a 100% nesta primeira edição do nosso programa. E se gostaram das 4 músicas que se iniciaram, ou que iniciaram esta nossa primeira edição, venham mais 4, já dizia, outro dizia venha mais 5, mas nós não, vamos, nós contentamos com 4, não é? Vamos ficar agora com 4 grandes sucessos, 4 inigualáveis músicas que marcaram toda uma geração. E esta primeira que vamos ouvir já de seguida é bombástica, é dos Texas, chama-se Black Eyed Boys, e é uma das grandes músicas dos Texas e dos anos 90. Logo depois ficamos com Choose Life dos PF Project. Temos ainda Robbie Williams e a música Lazy Days para acabar os AS com Life Less Ordinary, uma grande, grande, grande música. Aliás, são todas grandes músicas, todos grandes sucessos dos anos 90. Vamos ouvir estas 4 melodias e atenção, porque depois, quando eu voltar, vou trazer a primeira agenda, a agenda de espetáculos para hoje. Já sabem, não podem perder. Daqui a alguns minutos, cá estou eu com a primeira agenda de espetáculos para hoje, 27 de agosto de 2010. Mas por agora é mesmo os Texas com Black Eyed Boys que continuam esta emissão do A 100%. You're falling into fiction like a tear. You're on some

Jolly good. cá estou outra vez depois de ouvirmos Life Less Ordinary, uma grande música. E ficamos com outras três anteriormente. Eu, aquela música dos Texas, fantástica. Bom, bom, bom, mas vamos sem mais delongas para a nossa primeira agenda com os espetáculos marcados para hoje. Agenda! Ora então, temos para hoje, dia 27 de agosto, Rui Veloso com Rui Veloso em Fantasil Lagoa, às 22 horas. Temos os Quinta do Bill também, em Mugadouro, nas festas de Mugadouro, que é lá para a zona norte do país, distrito de Bragança. A hora é à meia-noite que se inicia então o concerto dos Quinta do Bill. Os Azeitonas também participam nas festas de Cidade de Faf, num concerto que vai ter lugar também à meia-noite. Montoré com as festas de Passo de Arcos, eles que vão interpretar umas quantas músicas para animar o público às 0 horas. Vitorino e Tim com Companheiros de Aventura, é como se chama este espetáculo, que vai ter lugar no Crato, que é do distrito de Porto Alegre, às 21 horas. É um concerto, digamos, de cartaz esta sexta-feira. Vitorino e Tim juntos. Também temos Arquibec e Pedro, que vão atuar na Costa do Caparica, na Costa da Caparica, às 23h55. É a hora que está agendado o concerto. O GNR também vão atuar hoje nas Lages, no Pico, nos Açores. E vão atuar às 22 horas, hora açoriana. E atenção, porque é entrada livre para os que querem, para os que gostam do GNR, a entrada é livre. Entrada livre é também no Palácio de Cristal, onde hoje à meia-noite Samuel Uria e os Ritual sobem ao palco para mais um espetáculo. Samuel Uria, que é sem dúvida uma das revelações. Blind Zero, que também vão atuar hoje em Sinfãs do Douro, distrito de Viseu. Ora, é às 23 horas. Já sabe, por fim é mesmo os Blind Zero. São estes os 10 concertos que estão agendados para hoje. Daqui a algumas músicas mais eu vou trazer às de espetáculos para sábado, dia 28 de agosto. Agenda! E voltamos agora à música com os Sun 41 e Into Deep. Ainda Only Remind Me, a música dos Nickelback. E temos também Movies dos Alienate Farm. Para acalmarmos, vamos chegar com os Scorpions e uma das suas muitas baladas. Vamos prosseguindo nesta emissão do A 100%. Já sabem que é assim que eu vos quero, porque é assim que nós devemos estar, a 100%. Então já viram? Hoje é sexta-feira, estamos no final do mês. Não há melhor, não há melhor, é mesmo para a night, para ir curtir, para ter assim uma noite descontraída. Quanto mais não seja, se não quiser ir para a night, que há pessoal que não é disso, então pronto, sempre tenho um bom motivo para descansar, porque amanhã muitas das pessoas que hoje trabalharam estão em casa e portanto já sabem, vão estar mais próximos dos filhos, ou vão poder sair com os colegas, ou vão poder ficar a dormir até mais tarde, simplesmente, ou seja, só bons motivos. Por isso nós só devemos estar a 100%, porque a sexta-feira é o dia mesmo indicado para isso, para estarmos a 100%. E agora digam-me uma coisa, ficando no Canal 2 a ouvir estes sucessos, só mesmo, é que é impossível não estar a 100%. É impossível não se ficar depois a 100%. Eu desejo que esteja tudo bem convosco e que continuem a desfrutar ao máximo destas energias. Yeah!

100%. Sometimes there's a time you must say goodbye, though it hurts you must learn to try. I know I've gotta let you go, but I know anywhere you go, you'll never be far. It's like a light of a bright star, you keep shining. Também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música e dança às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música e dança. Live Set, às sextas-feiras à meia-noite, no canal 2 da Antena Web. De segunda a sexta, o Canal 2 leva até si os maiores sucessos de todos os tempos, os sucessos de ouro e platina. Eis o espaço ideal para relembrar a época de ouro da música italiana, brasileira, francesa e muito, muito mais. Ouro e Platina, de segunda a sexta, entre as 21 e as 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta outra vez, pois é. Fomos ali aos comerciais um instantinho, mas já voltamos. Vamos continuar com música e vamos ficar primeiro que tudo com os Basement Jazz. Lembra-se deles? Vamos escutar a Romeo, depois Another Chance, uma grande música que cantou um dos primeiros verões da década de 2000. Another Chance é a música de Roger Sanchez, que vai tocar já de seguida também. Vamos ainda ficar com uma grande melodia, uma grande música, uma grande batida. All I Want, de Mystic. E para acabar, outra grande música. Um grande sucesso também dos anos 90. Estou a falar da música dos Everything But A Girl Missing. Vamos recordar essas quatro melodias juntinhos para depois irmos para a segunda agenda do programa. Vamos falar dos concertos para amanhã, dia 28. Não saiam daí! Keep on giving me the hold up. You know I wish you'd make your mind up. 'Cause when we're getting on it so, you used to be my Romeo. 'Cause you see my dear, I've had enough of keeping quiet about all this stuff. Your neurotic like a yo-yo. You used to be my Romeo. Let it all go. Let it all go. used to be my Romeo. Control of my destiny. Missing é a música que acabamos de ouvir dos Everything But A Girl. E antes de continuar com a música, vamos à segunda agenda do nosso programa. Vamos trazer agora os concertos para amanhã, dia 28, sábado. É um dia também muito bom para ir a um concerto e tem muitos para assistir. Querem ver? Então vamos lá à nossa agenda. Exatamente, a nossa agenda, que nos diz que este sábado vão estar às 23h45 os Hands on Approach no Largo da Carvalhosa, nas festas de Passos do Ferreira, a capital do móvel. E também os Blind Zero, aliás, vão ter outro espetáculo, desta vez em Carrageira de Anciães, concelho, se não estou em erro, concelho de Macedo de Cavaleiros, às 22 horas. E quanto ao primeiro concerto dos Hands on Approach, atenção, porque é entrada livre. Quinta do Bill também vão atuar outra vez amanhã, desta vez em Pia Serpa. Aliás, vamos atuar em Pia, se não estou correto. Pias, que é o concelho de Serpa, lá para o sul, também nas festas da cidade. A hora é às 22 horas também. Teresa Salgueiro, a ex-vocalista do grupo Madre de Deus, ela vai estar na feira do artesanato do Estoril e o concerto está agendado para as 21 horas. Os Izui vão atuar em Almeirim, ali no Ribatejo, à meia-noite, e atenção, porque é a entrada livre também. Temos Alexandre Guimarães, que também vai atuar, o fadista português, vai atuar ali no Maus Hábitos, no Porto. A entrada é paga, enfim, mas o conceito é o espetáculo às 23 horas. João Pedro Paes, que vai atuar em Corroios, no palco Carlos Paredes. O concerto vai ter início às 22 horas e tem entrada livre. Por fim, trago-lhe os irmãos Verdade, é verdade. Eles também vão atuar nas festas da cidade do Mogador. Também Nossa Senhora, vão atuar em Nossa Senhora do Caminho, mais precisamente. Vamos, o concerto vai ser à meia-noite. E agora sim, por fim, há pouco tive aqui uma pequena falha. The Lucky Dukies vão também atuar aqui em Portugal. Feira dos Stocks, no Coreto. O concerto tem entrada livre. É às 22 horas e eu disse entrada do. Eu disse Feira dos Stocks, mas não disse a cidade. É Portimão. É Portimão. E são estes os destaques para hoje. São estes os espetáculos para hoje. Ou para hoje, para não, para amanhã, já sabe. Dia 28 de agosto. Atenção que é meia-noite, não é meia-noite de hoje, é meia-noite de amanhã. Portanto, já sabe, dia 28 de agosto tem muitos e bons motivos. Os Blind Zero, para quem gosta mais de rock. Os Irmãos Verdade, para quem gosta mais de kizomba. Até um fadista. Até um fadista tem ali o Alexandre Guimarães, o João Pedro Paes, os Quinta do Bill. Tem muita música, muito para escolher. São concertos espetaculares que não pode perder. E, bom, eu pelo menos falo para aquilo que sei de experiência. Para quem gosta de boa música ao vivo, há uma certeza que eu tenho e vou deixar-vos a recomendação. Quinta do Bill. Eles vão atuar hoje, como já passou aqui há instantes, vão também atuar amanhã, mas enfim. E bom, foi esta a segunda agenda de espetáculos. Vamos voltar à música. Agenda! Ora, voltamos à música, dizia eu, e que músicas que se seguem. São três grandes sucessos e nem são assim tão antigos quanto isso. Apologize, a música de Timbaland, e ainda com a participação dos OneRepublic. O que é que eu trago mais? Deixa cá ver o que é que eu lhe trazer mais. Por que não uma música chamada Hello, de Beyoncé? O que é que me dizem, hã? Espero que gostem e vamos ainda ficar com Mika Happy Ending. Uma grande, grande, grande música. Tem mais quando eu voltar, não saiam daí! I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say that it's too late to apologize. It's too late.

without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand, and I'm where you stand every day. This is the way that we. Pretend that nothing ever went wrong. I can get to my sleep, I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm waiting. Continua no nosso A 100%, a primeira edição, esperemos que de muitas do nosso programa. Tenho mais três músicas para te oferecer antes de irmos para a agenda, para a última agenda de espetáculos. É verdade, vamos ter mais uma para os espetáculos do domingo, dia 29 de agosto. Mas antes há Alicia Keys com No One, Haven't Met You Yet de Michael Bublé e Shut Up, a voz dos Black Eyed Peas e Fergie, que já não é aquilo que era, não acham? Já não é bem aquilo que era, mas continua a ser uma grande mulher. Vamos ficar com estas três melodias e quando eu voltar, amigos, quando eu voltar à agenda, a última de hoje, para o dia 29 de agosto, não saiam dos vossos lugares, porque eu volto daqui um bocadinho com mais espetáculos. Até já! Stay forever. You can be sure.

Ficarmos com estas fantásticas músicas, digam-me lá, não são grandes, grandes temas? Pois é, fizeram um sucesso danado. Aliás, esta última, a Shut Up dos Black Eyed Peas, fez um sucesso enormíssimo. As outras, aquilo que me lembro do Heaven Meet and Yet, é que até fazia parte do anúncio publicitário. E da Alicia Keys, No One, essa nem é preciso falar. Basta dizer que fez parte da banda sonora da série televisiva Morangos com Açúcar. Houve muitos, muitos jovens que não paravam de escutar. E quem ouvia os principais tops, lá estava ela, No One, No One. E não dizia mais nada, só dizia No One, No One, No One. Enfim. Bom, vamos para a última agenda de espetáculos. Vamos lá, isto começa agora. Agenda. Ora, e cá estou eu agora para lhe dizer os concertos do dia 29 e não só, já vai perceber porquê. É porque não são muitos os concertos que tenho para lhe trazer agora. E eles são sobretudo ao fim de semana, mas como domingo já não há muita gente porque já estamos a preparar-nos para o trabalho, não há muitos concertos, mas pronto, e vou aproveitar para vos trazer também os do resto da semana até quinta-feira. Então é assim, no dia 29 de agosto, domingo, Irmãos Verdade, outra vez, na Manta Rota. Manta Rota é lá para baixo, não estou em erro também. A hora é à meia-noite, isto no domingo. Os Irmãos Verdade, que vão estar em grande também neste fim de semana. Da Lucky Ducky Rock and Roll, eles que andam aí em uma série de espetáculos e que vão estar, desta vez, no domingo, em Porto Covo, às 22 horas. Com mais uma entrada livre. No dia 31 de agosto, terça-feira, os Das Carier, eles que também são uma grande banda e que também andam por aí, vão estar na Germany Tour. Enfim, é como se chama o concerto Germany Tour. Às 20 horas. E também vamos ter, no dia 1 de setembro, quarta-feira, os Santos e Pecadores, que trazem o seu novo trabalho Energia e levam-no até Monte Moro Novo, no Parque de Exposições de Monte Moro Novo, às 21h30, com a entrada livre, não é? Por fim, no dia 2 de setembro, temos outra vez os Santos e Pecadores. Com, com não,